F3, base 031, grau filmes. Obrigado a todos que acreditaram no sonho, nas ideias loucas que se passam na minha mente, né, mano? Viver é melhor que sonhar, é preciso se perder pra se encontrar. O caminho é longo, a estrada é estreita, mas vamos chegar, nós vamos chegar. Sou louco por acreditar no que você duvida. Sou louco por achar sentido pra viver a vida. Nesse mundão cheio de padrão, sou a quebra do vício. Eu sou real dentro de um meio todo fictício. Eles falam que eu não posso, eu mostro o meu poder. Materializo pensamentos, mostro o que é viver. Te trago brisa de verdade na essência pura. Dose de fé e autoestima, droga que te cura. Olhei pro céu, andei perdido, não deixei de orar. E hoje tudo faz sentido, tem que acreditar. Encontre a luz dentro de si e segue a direção. Vence quem vê como lição, não como frustração. Isso tudo é pra nos moldar e nos fazer melhor. Tem que lutar, fazer por onde, bota fé menor. Sei que isso daria um filme, a vida imita arte. Quero te passar a mensagem estilo Charlie Chaplin. E no final tudo se encaixa, tudo se resolve. Sinta com a alma, enxergue além a luz no horizonte. Hora de se valorizar, descarte o descartável. Quem foca no material se torna vulnerável. O tempo é curto, a vida passa, entenda sua missão. Somos eternos viajantes da imensidão. E toda preciosidade tá no seu presente. Você decide andar pra trás ou caminhar pra frente. E essa é a linha tênue, sua hora H. Melhor que repetir os erros é parar de errar. É tudo uma questão de foco, pensar positivo. Encontre dentro de você o seu melhor abrigo. E só não deixa de viver, porque viver faz bem. E só não deixa de buscar enxergar mais além. E só não deixa que te olhe como zé ninguém. Não deixa de acreditar no poder que você tem. E só não deixa de viver, porque viver faz bem. E só não deixa de buscar enxergar mais além. E só não deixa que te olhe como zé ninguém. Não deixa de acreditar no poder que você tem. O mundo quer me sufocar, eu vou me libertar. Não quero ter que me drogar pra socializar. Eu tenho mais pra ser, eu tenho que falar. Não quero te agradar, eu quero me agradar. Eu sempre vi minhas vontades em segundo plano. Talvez por isso a canção tenha perdido o encanto. Mas vou secar o pranto e prosseguir na fé. Sei que nunca é tarde pra eu ser o que eu quiser. É preciso ser forte, mesmo sendo difícil. Não existe vitória que não tem sacrifício. Seja fim ou início, tudo é recomeço. Não tem nada perdido, mas tudo tem seu preço. Pra bom entendedor, meia palavra basta. Quem já conhece a dor, sabe que ela passa. Tudo na vida passa, a alegria passa. E o que ainda tem valor, não se compra de graça. E só não deixa de viver, porque viver faz bem. E só não deixa de buscar enxergar mais além. E só não deixa que te olhe como zé ninguém. Não deixe de acreditar no poder que você tem. E só não deixa de viver, porque viver faz bem. E só não deixa de buscar enxergar mais além. E só não deixa que te olhe como um zé ninguém. Não deixa de acreditar no poder que você tem.